Alfa, Querida 10 no 4, boa viagem. Querida Alfa, eu considero a letra 10 no 4, boa viagem. Corre, boa noite a 2498. Alô, 4298, mantenha o ponto de espera. Será o ponto de espera, o azul 4298. Sam 3398, solo 01, solo 121, decimal 9, livrando a direita, uma boa noite. Decimal 9, boa noite, Sam 3398. Alô, Salvador, boa noite, tá? 3398, livrando essa escuta. 3398, táxi via Alfa, Juliette para remoto no 3. Alfa, Juliette no 3, tá? 3398, grato. 5595, livre pouso que soma 0, vento 090 graus, 069. Nath, livre pouso, obrigado. Salvador, boa noite, tá? 3305, 3 milhas do Simbra ainda na sua escuta. Confirme para a torre. Não, tá. 3305, 2 milhas e meia para Simbra na sua escuta. Então 3305, mantenha aproximação, aguarde que sono zero livre. Na sua escuta, 3305. Solo 04, Solo 121, decimal 9, livrando a direita, uma boa noite. Solo 219, livrando a direita, 5514. Salvador 35, 5514, 5515, livrou. 5515, táxi via Alfa, Kilo, para o parte 3, posição 02. Kilo, parte 3, 02, posição 5515. 3305, livre pouso, vento 090 graus, 069. Livre pouso, vento no zero, tá? 3305. Cazul 4298, visual com tráfego na sinal. Afirmo. Após passagem do tráfego, a linha mantém 1-0. Após a passagem do tráfego, a linha mantém 4298. O Lobby da Livre puxa pós-táxi. 4298, livre decolagem, vento 090 graus, 08 nós. Livre decolagem do 4298. Azul 4298, decola 08, controle 120, decimal 8, confirmando 119, decimal 8 o controle. Uma boa noite. 1198, boa. 9034 para o táxi, 182 a bordo, 3 horas e 50 de autonomia, alterna Galeão. 174, táxi via faixa principal, Índia e Alfa, no ponto esperado no zero, torre, 118 decimal 98, 119 decimal 80, Senegal no 015, boa viagem. Chegou no 074, cruzado táxi, pátio Índia e Alfa, 105 ajuste, ponto de espera, torre 1980, voo no 074. Uma 074, além da cola sem parada? Afirma, agora 074. 074, além da cola, vento 090 graus, 08 mais. Além da cola, sem zero, agora 074. Good night, airport, call 019 for service, ILS runway. 10. Portugal 019er, continue approach, wait for runaway vacated. Continue at Portugal 019. Salvador, boa noite. TAM 3178, estabilizado no ILS, agora 7 milhas para o Índia Serra. TAM 3178, número 2 para pouso, mantém aproximação, aguarde pista livre. Aguardando pista livre, TAM 3178. Portugal 019, clear to land runway 10, wind 090 degrees, 08 knots. Clear to land runway 10, airport 019. Uno 074, decolou 19, controle 1, 19, decima 8, uma boa noite. Obrigado, boa noite. Portugal 019er, on the ground at 21, ground 121, the small niner, boa noite. 121er, boa noite, Portugal 019. Passando o marcador externo, contra enxecado, TAM 3178. TAM 3178, mantém a aproximação, guarde pista livre. Aguardando pista livre, TAM 3178. Portugal 019, runway vacated. 019, taxi via Alpha, report before taxi Juliet. Via Alpha will report before Juliet, airport 019. 10, vento 090 graus, 08 nós. 090 com 8, autorizado pouso, TAM 3178. Corre, boa noite, Xané 62, 24, estabilizado, ele é, Xané 6224, mantém aproximação, reporte passando externo. Voltará para externo. Alfa e XR possível. Solicito autorização de rebote do engenheiro número 3 até a posição 4, parte 3, recaia do ambiente. Falou, Salvador, está 3178. 3178 vai táxi via Alfa Juliette para o gate 09. Alfa Juliette para o gate 9, está 3178. Alfa e XR está autorizado. Reporte apenas para. Ingresso no pátio 3. Acordará para o ingresso no pátio 3, Alfa e XR. Portugal 019, clear the ingress on Juliet to gate 11. Juliet to gate 11, airport 019. Passando externo, Oxa Vermelha 224. Oxa Vermelha 224, livre pouso Pupuna 0, vento 1900 graus, 089. Livre pouso 6224, grato. Salvador, muito boa noite, Papatango Mike Echo X-Ray. Mike Echo X-Ray, mantém aproximação, aguarde pistão na zero livre. Mantém aproximação, aguarde pistão livre, Mike Echo X-Ray. Hora inversa do pátio 3, o azul Alfa Yankee Sierra. Tá autorizado, reporte ao término Alfa Yankee Sierra. Autorizado, reportar ao término Alfa Yankee Sierra. Tiana 6224, Sol Alfa 29, Sol 1, 2, 1, decimal 9, livrando à direita, boa noite. 1, 2, 1, 9, quando livrar à direita, 6224, boa noite.